voo no 6006, chame Recife, frequência 12545 e alterna 12685. Salvador, Epsilon Zulu for request, pushback and startup, gate 11. Good for push and start, call ready for taxi. Good for push and start, call you for taxi, Epsilon Zulu for... Salvador Epsilon 024, request taxi. Generation 014, taxi via Indian Alpha, holding short, call tower 118, decimal 9 or 5, have a good flight. Hey, Generation 014, taxi via Indian Alpha, holding point runway 10, on holding point 118, decimal 9 or 5, Epsilon 024. Salvador Tower, muito boa noite, Epsilon 024. Portugal 024, go ahead. We are on a taxiway in India, proceeding to holding point runway 10, and we are ready for departure. Roger, Portugal 024, cleared, line up and take off runway 10. Wind 100 degrees, 07 knots. Cleared, line up and take off runway 10, Epsilon 024, please. Portugal 024, airborne at 19, departure 120.8. Boa noite. 108, Portugal 024, obrigado, boa noite. Departure, muito boa noite, Portugal 024, on Momo departure, crossing 2000. Roger, Portugal 024, with the contact, club level 390, on Momo departure. Club level 390, on Momo departure, Portugal 024. Controle, Guardião 01. Prossiga 01. 01, 4.7 milhas, visual com campo de retorno para Salvador. Aproximado pelo setor norte. CF, chame a torre na frequência 1895, São Bocoso 01. Foi 1895, grato, boa noite. Torre, Salvador, Guardião 01. Guardião 01, regresso para o Pátio do Grécio. Afirmo. Reporte no solo, vento 1,00 graus, 07 nós, Guardião 01. Reportará no solo, Pátio do Graé, Guardião 01. Boa noite, voo no 8 no meio, identifique. Está autorizado a final do ILS do Rei, desça para 2.000 pés, 2.0014, informe no localizador. Departure Portugal 024, any chance to proceed on SK Beach? Stand by Portugal 024. Stand by. Está livre das restrições? Está livre, gol no 8 no meio. E gol de preferência autorizado Duna. Ok, autorizado Duna, gol 8 no meio. Portugal 024, clear to fly direct to GBT position. Direct GBT, Portugal 024, obrigado. Guardião 01 no solo 24, estação na frequência, no corte frequência livre, uma boa noite. Portugal 024, contact no receive center, frequency 125.45, if unable 126.85. Can you say again the primary frequency? 125.45. 125.45 or 126.85, é Portugal 024. Boa noite, obrigado. Boa noite.